folk rock nas Ilhas Britânicas. Beatriz Marques. Sexta parte. Take your partners for the grand circle dance. Into the center you go. And again. The ladies only. And the gentlemen. Swing your partner. Your partner, and one more time. To show with the good old earthen bottle and the beer, it shall be brown. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. With the reap hook and the sickle, oh, so well, we'll clear the land. And the farmer cries, well done, me lads, it's liquor at your command. With the good old earthen bottle and the beer, it shall be brown. on. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. Now by daybreak in the morning, when the larks begin to sing, and the echo of the harmony makes all the groves to ring, with the good old earthen bottle and the beer it shall be brown. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. Then in comes lovely Nancy, the corn all far to lay. She is a charming creature, and I must begin the praise, for she gathers it, she binds it, and she rolls it in her arms. She carries it to the wagoners to fill the farmer's barns, with the good old earthen bottle and the beer it shall be brown. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. Now harvest done and ended, and the corn secure from harm, before it goes to market, lads, we must thresh it in the barn. With the good old earthen bottle and the beer it shall be brown. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. Now here's a health to all your farmers, and likewise to all your men. I wish you health and happiness till harvest comes again. With the good old earthen bottle and the beer it shall be brown. We'll reap and skip together until bright Phoebus does go down. With the good old earthen bottle and the beer it shall be brown. We'll reap and skip together, me lads, till Phoebus does go down. Country Band, The Albion Dance Band, foi uma banda inglesa de folk rock originalmente reunida e liderada pelo músico Ashley Hutchings. Geralmente considerado um dos grupos mais importantes do género e pelo qual passou uma grande quantidade de artistas do folk inglês. A única invariante na história da Albion Band tem sido a presença do membro fundador Ashley Hutchings desde 1971. Foi dele a iniciativa de fundar outras bandas preeminentes do folk rock inglês, como Fairport Convention e Still Ice Pen, tendo esta sido a formação musical que tem acolhido a maioria dos projetos da sua longa carreira produtiva. Em 2011 deixou de ser membro da banda, entregando-se a tarefa ao seu filho, Blair Dunlop. Este grupo nasceu em abril de 1971 para acompanhar a esposa de Hutchings na altura, a cantora Shirley Collins, no álbum No Roses. Dave Mattox, Richard Thompson e Simon Nicol, membros do Fairport Convention, ao lado de músicos como Lol e Mike Watterson no grupo The Watersons. Maddie Pryor, Dolly Collins, Richard Thompson, Linda Thompson, Martin Carty, John Kirkpatrick, Sue Harris, Roger Swallow, Simon Nicol ou Martin Simpson estiveram sempre entre os músicos que tocaram nesta banda. We'll be right back. They say, old man, your horse will die, and they say so, and we hope so. They say, old man, your horse will die, oh poor old man. And if he dies, then we'll tan his hide, and they say so, and we hope so. We'll do. And they say, fez questão de fazer com estes músicos uma banda de longa duração. E a primeira ideia foi nela incluir Royston Wood, Steve Ashley e Sue Draheim, mas o grupo não conseguiu coadunar-se e ele reuniu uma segunda banda, voltando-se, alternativamente, para Martin Carty, John Kirkpatrick, Sue Harris, Roger Swallow e Simon Nicol. A banda manteve-se frágil e separou-se em agosto de 1973. Todavia, foi lançado um álbum retrospectivo com o título de Battle of the Field na Island Records em 1976. Outro material, eventualmente gravado por esta última formação, apareceu no CD BBC Sessions, editado em 1998. De 1974 a 1976, Hutchings abandonou o nome Halbion e focou-se na formação da Etchingham Steam Band com a sua esposa Shirley Collins. No entanto, em 1977, juntou uma nova Albion Band, desta vez com o objetivo de tocar música de dança tradicional. Esta teve um enorme e instável conjunto de membros, que incluiu Simon Nicol, Graham Taylor, da banda britânica Griffon, os intérpretes de música antiga Phil Fickett e John Sotcott, o violinista Rick Sanders, além de John Thames, um dos vocalistas mais distintos e altamente respeitados da música folk. O resultado imediato foi um álbum tradicional e muito animado, intitulado The Prospect Before Us, de 1978, sob o nome de The Albion Dance Band. Em 1978, encurtaram o nome para The Albion Band, que se manteve a base da identidade do grupo desde então, e editaram, sob a direção de Thames, aquele que é geralmente considerado o melhor álbum na longa história da banda, Rise Up Like the Sun. You will please tell. things are glad to see us flat all in our hunting creepy. Hunt is up, the hunt is up, and it is almost day. And Harry our king is wanting come to bring his beer to pay. So bad with another man's wife, it's time he was away. The hunt is all, and it is almost day. And Harry our king is hunting gone to bring his beer to bay. I wish I was single again, again. I wish I was single again. Well, if I was single, my pockets would jingle. I wish I was single again. I took me a wife, oh then, oh then. Took me a wife, oh then. Well, I took me a wife, she's the pain of my life. And I wish I was single again. Got a fever, oh then, oh then. Me wife got a fever, oh then. Well, me wife got a fever. I hope it won't leave her, for then I'll be single again. I wish I was single again, again. Wish I was single again. Well, if I was single, me pockets would jingle. I wish I was single again. Me wife, she died, oh then, oh then. Me wife, she died, oh then. Well, me wife, she died, and I laughed and I cried, and now I am single again. I wish I was single again. I wish I was single again. Well, if I was single, me pockets would jingle. I wish I was single again. But to view the young women again. And I went to the funeral then. I went to the funeral then. Well, the music did play, and I danced all the way. For now I am single again. But I took me another one then. Oh then, took me another one then. Well, another, she's worse than the other. I wish I was single again. I wish I was single again. I wish I was single again. Well, if I was single, my pockets would jingle. I wish I was single again. Matches, oh then, selling their matches, oh then. I went selling their matches, the riches and patches. I wish I was single again. I wish I was single again. I wish I was single again. Well, if I was single, my pockets would jingle. I wish I was single again. Come on, you young man who I've got. Say you kind of the first, for the second is worse, and you'll wish for the old one again. I wish I was single again. I wish I was single again. Well, if I was single, my pockets would jingle. I wish I was single again. Go on. Thank you. A banda participou num programa de televisão em 1977, Here We Come A Whistling. E em 1978-1979, colaboraram com o dramaturgo Keith Dewhurst na adaptação para o palco de Lark Rise the Candleford, uma obra literária de Flora Thompson. Os temas elaborados para esta peça saíram no álbum com o mesmo título de 1980. A banda estava, provavelmente nesta altura, no auge da sua popularidade, sendo motivo de interesse para um documentário na série Arena, na BBC. Enquanto Hutchings estava mais interessado em continuar a explorar, apesar de ser aclamada pela crítica, a banda separou-se. Thames, Taylor e Gregory foram a formar o núcleo da banda Home Service. O material gravado ao vivo deste período foi compilado no duplo CD Songs from the Shows, de 2002, e os quatro CDs que juntam gravações de Ashley Hutchings, intitulados The Governor, 1º, 2º, 3º e 4º, editados entre 1993 e 1996. Hutchings reformou a banda em torno do núcleo dos restantes ex-membros dos Fairport Convention, Nicol e Mattex. Acrescentou três membros do grupo Cock and Bull, Dave Wheatstone, Jean-Pierre Hazel e John Maxwell e, pela primeira vez, optou por uma vocalista feminina principal, Cathy Lucerne, da banda Oyster Band, cujos tons caracterizam a maioria das gravações a partir desta época. Provavelmente, o melhor álbum deste período, temporariamente estável, foi Light Shining, de 1983, em que a maioria das faixas era material original escrito por eles. O álbum seguinte foi Shuffle Hop, e ainda, de 1983, o último que Nicol e Mattex produziram, pois deixaram a banda para ir reformar os Fairport Convention. Phil Beer, como vocalista, violinista e guitarrista, e Trevor Foster, como baterista, juntaram-se à banda, e com ela fizeram mais três álbuns: Under the Rose, de 1984, A Christmas Present from the Albion Band, de 1985, e The Wild Side of Town, de 1987. Este último baseado na série de televisão da BBC em 5 partes, apresentada por Chris Bain. A banda de seguida mudou novamente de elenco, com Martin Bell a entrar para o lugar do violino, antes de editarem Stella Maris, de 1987. Martin Bell e Cathy Lesurf saíram, e ao grupo juntou-se Simon Kerr e John Shepherd, e esta foi a formação mais estável na história da banda em termos de álbuns, produzindo três: I Got New Shoes, 1988, Give Me a Saddle and I'll Trade You a Car, de 1989, e 1990, no ano que o próprio título indica. Bye. wears a funny dark suit. Willie ought to try it, popular in London town. I'll tell you how to turn the older way, turning round and round. Just circle to the left, don't circle to the right, go working round the block one way. I'll tell you how to turn the older witch lead off at King's Way. You'll see there's really nothing to it as you circle round and round. Take your partner by the and go past Bush House and don't be getting knocked down. And as you reach the Blackstone statue when you take the first bend right, give a wave, give a wink and tip your hat and then pass on out of sight. There's a funny dark shoe, really ought to try. It's popular in London town. I'll tell you how to turn the older way, journey round and round. Just circle to the left, don't circle to the right, go early, had a long one way. I'll tell you how to turn the older way, lead all Atkins Way. The strands, the plates, the people go to think of all the fun they've had. It's the longest running pastime, no stops, please. We're pretty and we're mad. And when you reach the older way, sit and then the pass is near the end. Grab your partner by the hand and catch your breath and up you go again. Cause there's a funny dance you really ought to try. It's popular in London town. I'll tell you how to turn the older way, journey round and round. Just circle to the left, don't circle to the right, go running round the clock one way. I'll tell you how to turn the older way, lead on and his way. cantora, compositora e instrumentista Julie Matthews. Mas apesar deles darem concertos por vários lugares, não produziram álbuns até à sua partida, em 1993. Trevor Foster e Phil Beer abandonaram a banda e foram substituídos temporariamente pelo guitarrista acústico e virtuoso Keith Hinchliffe, que afastou a ênfase dada ao som dos instrumentos elétricos. Em 1993, Hutchings decidiu seguir esta tendência, transformando a banda numa pequena unidade de 4 membros, que o incluía a si, bem como Chris Wilde, a substituta de Julie Matthews, o membro original Simon Nicol e Ashley Reed no violino. Isto permitiu-lhe tocar em pequenos clubes de folk, bares e espaços universitários e deu à banda uma direção totalmente nova, baseando-se agora em compositores contemporâneos como Beth Nielsen Chapman e Steve Knightley, bem como no talento de escrita e composição de Wilde e Hutchings. Acousticity, de 1993, que tinha uma sensibilidade mais contemporânea, auxiliado pelo tocar energético de Reed. Em 1995, Reed deixa-os e Matthews volta para a banda para adicionar a sua voz e consideráveis talentos do compositor e instrumentista. O álbum resultante, Albion Heart, de 1995, é geralmente considerado o melhor desse período mais recente e marcou o início de uma parceria longa e produtiva do Wilde e Matthews. Também foi incomum pela falta de instrumentos folk tradicionais e os 4 membros logo foram acompanhados pelo intérprete de bandolim e violino Chris Leslie para a última gravação desta fase da banda, The Me Paradise, de 1996, antes de Leslie partir para os Fairport Convention e Wilde e Matthews para projetos a solo e projetos em conjunto. As performances ao vivo desta época foram lançadas em Acousticity on Tour, de 2004, e Albion Heart on Tour, também de 2004. última fase da banda seria caracterizada pelo retorno a um formato de rock mais tradicional e pela incorporação de duas gerações de músicos. Entraram novos músicos, Ken Nicol, na guitarra e nas letras, Joe Brockton, no violino, e Neil Marshall, na bateria. Kelly Weil e Gilly Nichols foram as vocalistas femininas convidadas para o primeiro álbum de estúdio da época, Happy Accident, de 1998. Gilly Nichols era membro a tempo inteiro da banda no segundo álbum, Before Us Stands Yesterday, de 1999, sendo depois substituída por Kelly Weil para a gravação de The Christmas Album, no final daquele mesmo ano, e para o último projeto de estúdio, Road Movies, de 2001. Ken Nicol também foi substituído por Pete Zorn. Sendo cada vez mais difícil encontrar locais de tamanho adequado, em 2002 decidiu-se suspender a banda. Enquanto a Chinks continuou envolvido noutros projetos, fez renascer a banda num formato acústico para digressões sazonais em 2005, o que lhe permitiu tocar em locais mais pequenos que poderiam ser facilmente preenchidos. Esta formação estruturou-se em redor de Simon Nicol, de Kelly Weil e do multi-instrumentista Simon Kerr. Os resultados foram mais três álbuns: Albion Christmas, 2005, Winter Songs, de 2006 e Snow on Snow, de 2008. Em julho de 2011, Hutchings anunciou que Albion Band iria renascer, mas, pela primeira vez, ele próprio não iria ser seu membro. Em vez disso, passou o bastão ao seu filho, o guitarrista e cantor Blair Dunlop. Esta nova banda também apresenta uma série de outros artistas com uma herança musical muito variada e refletindo versões anteriores da Albion Band. Estes membros incluem a nomeada para um Folk Awards, Catriona Gilmore, vocalista e violinista, David Davenport, concertina e guitarra, Tom Wright, bateria, Tim Yates, baixo, assumindo o dever oneroso de tocar baixo, embora sendo apenas o segundo baixista, sendo o primeiro Ashley Hutchings, e o guitarrista e parente recém-chegado Benjamin Trott. Esta nova formação lançou um EP em 2011 e lançaram um álbum de estúdio no início de 2012 intitulado Vice of the People. Deep down. programa teve locução de Rita Garcias e João Soares Santos. Realização de Beatriz Marques.